A minha suela garante em campo onde é distante. Durante o preocupante, ausente, rima pesante. O importante é manter-o irrelevante. Não dou preciso instante. A minha mente galopante pode parecer adiante. Esse é o teu deslize. Dora aflante que se canta e pop e rente. Que se frisa em volta em trevas. O demônio andante triunfante. Bastando bastante uma santa é radiado pela penetrante. Rima estimulante, respeito semelhante. A serra alucinante, vida de Cristo, rei almada. Vibrante, vibrante, fértil, fascinante. E pop toca marcante, se é vulcano brilhante. Gira-se quente, swell, feeling é abundante. Swell, feeling é abundante. Sinto-se bem dado fuga, deixei-me batir pela maldade. Será que alguém me julga por confrontar a realidade e a sanidade? Por caminhar quando não tenho capacidade. Sim, por sobreviver pelo meu tempo sorte. Preciso mais do que ninguém, mas pela vida que levo. Será que o bem me convém? Bem, se for ou bem. Tudo o que quero acho difícil de obter. E apenas com mal, digo o que quero sobreviver. E a ti confesso, mantenho processo pelo inverso. Quando penso, vejo-me imerso. Quando não penso, sucesso. Vem pesada, esqueço do tempo. Com rende diferente, imenso venço. Esse desalento, perguntando a mim. Onde estão as soluções para acalmar as vibrações maliciosas? Vendo luz, no fundo das trevas, tenta-se o teu reluz. Deduz, meu anjo que eu supus, ao ver aquela luz. A ira ruge, sem hipótese, sem tempo a pensamentos. A estrada iluminou-se, acabaram-se os instrumentos. O futuro preparou-se, em direção aos quatro ventos. E levou-se à vontade, mostrou-se a maldade de um erro. E alma perdida, realidade confundida. Na lida da vida, promovida pelo destino inconsciente. Enquanto Deus não faz nada de relevante. Talvez porque nós humanos sejamos o demônio andante. Falante, vivendo no inferno, terra. Obstinados, nem existir salvação. Neste planeta caixão, espero fugir à decomposição. Não cair em tentação, mas ver no caso por obrigação. Não é ser amaldiçoado, mas sim a própria maldição. Ocultação de informação, não é solução para a união. Nada impede, nada acontece, nem a voz da razão. Ó justiça divina, comida em vez de rotina. Raiva também ensina e demora menos que o sermão. Thank you.